cadeias, tudo em mim glorifica a Deus. Meu espírito, alma e corpo, dia e noite, o tempo todo, tudo em mim. Meu nome.